Antigamente a fama era maior, mas ainda hoje Santarém desfruta, Amazônia afora, de certo prestígio nos escorregadios labirintos da medicina caseira, como centro de uma florescente puçangaria para todos os males. Conta-se que esse renome chegou ao Acre, onde, pelo menos um perebento homem do povo, resolveu vir testar a eficácia dos pajés e curandeiros mocorungos, dos chás, benzeduras e orações fortes da pérola do Tapajós. Chegou, viu, gostou e foi ficando. Essa é a história de seu Hilário Patureba. Vai sair agora um cateretê, gênero de música folclórica indígena. José Agostinho da Fonseca criou a melodia e Felisbelo Sussuarana escreveu os versos desta composição que se chama Hilário Patureba. Hilário Patureba vindo a criar negar, pra curar uma pereba que apanhei no Juruá. Me disseram que existia nesta linda Santarém uma velha que entendia de tratar da gente bem. E foi assim que me veio, para essa terra em vapor. E o vapor foi passageiro, até na manhã que chegou. Quando aqui eu fui chegando, encontrei o seu manjó, que foi logo me aparando, pro morte eu não mora só. Muita coisa já conheço dessa linda Santarém, só agora reconheço como aqui se bebe bem. Pra viver encantado nessa terra do Senhor, que já não tem mais coragem de voltar nosso favor. Senhor, que já não tem mais coragem de botar nosso favor. Já não penso nas perebas que peguei no Juruá. Seu Hilário Patureba tá curado, ora se dá. Outro café renovada pra viver em Santarém. Outro tempo da mulata faz a gente querer. E foi assim que me veio, essa terra embarcou, do barco foi passageiro, até na manhã que chegou. E foi assim que ele veio, para essa terra embarcou, do barco foi passageiro.